que delícia, o verão a gente mostra o rim, a gente brinca no chão. Ah, ah, ah. Ai que delícia, o verão a gente mostra o rim, a gente brinca no chão. Ah, ah, a gente brinca no chão.